Teu sorriso me faz viver, me faz pensar, acreditar que crer em Deus é o melhor que há. Não importa por onde que eu vague ou pelas portas que eu tenha que abrir, seja lá qual é a rota, porém a seguir, mas no coração a ti, que sempre me dá forças, nunca deixa de existir. É que durante tempos caminhando contra o vento, de espada em punho, me sentindo um próprio escudeiro, com sede de justiça, com sede de vingança, que na mente diariamente mantivesse a esperança de dias melhores, com menos mortes de menos famílias e crianças no crime, portando revólvers. É fogo, é brasa, e os moleque da quebrada são vaidosos, querem ter tudo em piscar de olhos. Amor, sei que me aconselha pro meu bem, que só quer me ver bem, que não quer me ver mal também. É que de uns tempos pra cá, no peso da camisa, cada vez mais que o relógio anda, a responsa triplica. Meu bem, tô aqui pra te dizer, jamais apague o sonho que há dentro de você. Amor, mó saudade de você. E hoje eu parei pra escrever, minha vontade de dizer, amor. Amor, mó saudade de você. Hoje eu parei pra escrever, deu vontade de dizer, amor. Posso até parecer fraco, parecer piegas, mas na ponta da esferográfica, quando escrevi essa, tinha tinta, amor, dia, calor, tinha bem mais do que rima pelo mestre, tinha temor. Parei, pensei e lembrei do cárcere, depósito humano, onde se habita crueldade e tanto ódio. E ao mesmo tempo, laboratório pra inúmeras experiências, onde se resulta em óbito. Fui profeta, poeta marginal, romântico, admirador do sobrenatural, amante da vida, servo da escrita, onde várias vezes conteve estrofe infanticidas. Crianças, ó minha criança, por que choras? Pra pedófilo tinha que ser eutanase, veio a horta. Amor, sei que me aconselha pro meu bem, que só quer me ver bem e não quer me ver mal também. Aham, a canção não está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, prossiga, mantenha-se em pé, cabeça erguida, sejas forte e nobre, porque o mar abriu um dia. Amor, mó saudade de você, hoje eu parei pra escrever, deu vontade de dizer, amor. Meu amor, mó saudade de você, hoje eu parei pra escrever, deu vontade de dizer, amor. Amor, amor. Ontem eu curti um clássico do Cypress Hill, hoje deu vontade de ouvir Gilberto Gil, de andar descalço e tomar banho de chuva, lembrar daquela pele perfumada toda nua. Alguma coisa acontece no meu coração quando cruzo a Avenida São João, rasga alma, prostitutas e viciados em crack. A boca do lixo infelizmente tem destaque internacional, sempre página de jornal, contrastante realidade do cartão postal da capital. Salve nego, os tambores nunca calam, da África de Obama aos ritos que ainda retratam lucidez. Tô aqui pra te dizer que seu sucesso só depende de você, e mesmo na angústia nunca esqueça, fé em Deus, pé no chão, erga a cabeça, embora anoiteça, amanhã virá o dia, esteja pronto para celebrar a vida. Amor, tô aqui pra te dizer que hoje escrevi pensando em você.